Aviões do Forró. Solange Almeida. Simbora, Buzi! Hoje sei que não sou mais feliz. Eu não sei viver sem aquele. E ando sozinha, sem saber aonde ir. Chamo seu nome, mas ele não ouve. Não vou fugir de mim. Só vou amar até o fim. Isso é imortal. É meu amor. Então recomece. Pensar um pouco mais. Então vamos viver. Um sonho a mais. Eu só quero você. Não vou querer ninguém jamais. Isso é imortal. Opção laser, ao vivo. Hoje sei que não sou mais feliz. Eu não sei viver sem aquele amor. E ando sozinha, sem saber aonde ir. Chamo seu nome, mas ele não ouve. Só vou amar até o fim. Isso é imortal, meu amor. Então recomece. Pensar um pouco mais. Então vamos viver. Um sonho a mais. Eu só quero você. Não vou querer ninguém jamais. Isso é imortal. É aviões falando de amor, amor. Opção laser, José Marvidas. Isso é imortal. Um pouco mais. Então vamos viver. Um sonho a mais. Eu só quero você. Não vou querer ninguém jamais. Isso é imortal, meu amor. Então recomece. Pensar um pouco.